Vivo a vitória de atualmente, saldo consequente, na tendência de multiplicar. Ultrapassou fases de repente, quem diria a gente, no melhor nível do patamar. Sempre vários bicos pra poder falar de nós, cê que admira, não vai admitir. Dessa banca diz pra qual que elas nega a voz, quem não queria, tenta se redimir. Garçom pra nós traz mais consumo, que além de tudo, eu liguei no meu mano, ha. Distante dos que fala muito, o Lipe tá junto, convocando o Pereira. Na melhor nós brota, as que se apegou fatal. Os gritos a quem passou, pra quem se impressionou. Normal, normal, normal. Na melhor nós brota, as que se apegou fatal. Os gritos a quem passou, pra quem se impressionou. Normal, normal, normal. Hoje elas têm a certeza, dos meninos tá interessante. Tei, sai pra lá interesseira, e na tropa é só ignorante. O orgulho me tomou, tu passo então reflita. Desculpe meu amor, mas vou fazer o que fez nas antigas. Agora tá na bota, quase mil formas de imploração. Falado na revolta, só porque nós tá tranquilão. Então segura a emoção, que nós veio pra rascar. Paralisa, analisa, então toma, ha, plá. Amores surgiram conforme subimos. Hoje tá fácil falar que gosta, né? As que sempre negou mudou de tese. Hoje ela cede e pisa nela e ainda debocha. Aliás, além disso eu tô correndo de problema, vivendo a incerteza, pra mim nem vai rolar mais. Por isso me desculpe, eu vou molhar o seu esquema. Fiz uma bola de meia e tô forgando com as demais. Vai na melhor nós brota, as que se apegou fatal. Os gritos a quem passou, pra quem se impressionou. Normal, normal, normal. Na melhor nós brota, as que se apegou fatal. Os gritos a quem passou, pra quem se impressionou. Normal, normal, normal.